Valeu, beijo, tchau. 6211 copia? Copia 6211. Perisafica Leão 360, Upper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva direita na Dael Leda Eutis. Controle 119, decimal 35, transponder 5060. De voo 060. Afirmativa, é da Euleda Bridge, corrigindo. Afirmativa, é Euleda Bridge, eu chamei a 6219. Ok, se a pessoa tiver cancelamento. Controle Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha. Papa Romeo, Índia November Alpha, mantém as condições visuais, 1000 pés, corredor axé, reposta no farol da barra. Será fazer troca remetida em Vera Cruz, confirme. É, confirmando, troca remetida em Valença, reportará no farol da barra, Índia November Alpha. Ciente. Ciente, Márcio Décio. É 312, redução para 2509. Fazer um teste, é condições de manter 250 nós até Duna, o 5217. Proa de Duna para o 5217, é isso? Negativo, manter 250 nós até mais próximo de Duna. Ciente, manter 250 nós até próximo de Duna, 5217. Tio 5217, vou ir na proa de pelo. É, tia, não, na proa de pelo, 5217. Azul 4298, a sua identificação autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 070 e redução para 2509. Dois, dois, três, confia. 2223, autorizado, vitória da conquista, 260. Decola da 10, primeira curva direita, saída aero por transição elétrica. Controle 199, decimal 35, transponder 5061. Mais de Leste Romeu. Mais de Leste Romeu. Da trip 5217. Trip 5217, desça para nível de voo 050. É, 050. Força na M6 ano 2, redução para 2209. Já para 2 mil pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Ok, então 2 mil pés, reportará estabilizado. Lutan 3304. Alô, Atuba 308, por funcionamento, pode ser um telefone. Autorizado, chama táxi. Frequência 1 de November Alpha. Um November Alpha, copiou o controle. Para a coordenação de November Alpha da presença Valença. Autorizado acionamento para o táxi, Mike Air Golf. 014 agora. Dia Vitoria Juliette, autorizado acionamento, altímetro 104, chama para o táxi. M312, redução para 1709, número 3 para aproximação. Número 3. Trip 5345, pronto, a cobra. Sabe Vitória, 320, operador 44, decola da 1-0, primeira curva direita, na Dael, Leda Eudes. Controle 119, decimal 35, transponder 5060. Vitória, 320, operador 44, decola 1-0, curva direita, Dael, Leda. E qual que é o outro, por favor? Eudes. Eu digo, ok. Transponder é o 5060 e o 219. O senhor copiou quem é Eudes, a posição? Eudes, ok. Dael, Leda, Eudes. Afirmativo, chama o pushback. Ah, vale. Para o pushback, seu nome é 3179 na remota. 3179, remoto no 2, autorizado, chama o táxi. Salvador, Santos, 304. Está estabilizado, LS, 10. Complexo, não, LS, torre em 118, decimal 6. 8286, Santos, 304. 0, 2286, Santos, 304. Chamento, curva esquerda, na proa 025, limite ao localizador. Esquerda, 025. Vazio 4298, redução para 1709. Confirme, 32 milhas reduzidas para 179. Afirmativo, o azul 4298 tem condições de reduzir para 170, segue como número 4 para aproximação. MLA de pronto, 97, Max Ergo. Salvador, muito bom dia, 3304, está passando fibra, final, opção 90. O TAN 3304, bom dia, avistado, está livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com 8 nós. Livre pouso, pista 10, TAN 3304. A 208, bom dia, mantenha o ponto de espera da 90. Azul 4208, visual com Airbus na curta. O TAN ali, mantém o 0 azul com a 208, prepara-se para decolar, estão logo atualizados. Pode curvar para 150, 35217. Afirmativo, 35217. Noventa por 70, 4298. Azul 4298. Desça para 4.000 pés, ajuste no 014. 4.000. Puxa na M312, reduz a correção, reação à navegação na proa de duna. 0, 3, 5, 2, 1, 7. 217, complete na ILS, torre em 1 no noite, decimal 6. 218, bom dia. Azul 498, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 025, limite ao localizador. 025, limite ao localizador. Mike Sierra Golf, atento à esteira do TAM, está livre de decolagem na 17, o vento 080 graus com 9 nós. Azul 498, descida para 3 mil pés, ajuste no 014. Azul 498, descida para 3 mil pés, ajuste no 014. 19, tenha um bom dia. 319, bom dia, 3304. Torre Salvador, bom dia, trip 5217, está na aproximação final estabilizada, já avisou ao bom campo. Bom dia. Bom dia, 5217, aguarde pista linha, Corposo. Azul 4208, reautorizado, a linha decola da 10, o vento 1, 00 graus com 8 nós. Mike Sierra Golf decolou os 28, controle em 109.35, bom voo e até a próxima. 109.35, grato e bom feriado, hein? Alô, Salvador, 35345, tá pronto, pushback, acionamento, remoto da 1-2. 5345 na remota, aguarda, pushback, acionamento número 1 para iniciar no setor. Aguardando, 5342. 5345. Parcurso localizador, curva direita na proa 075. 075, pode ir na lei. Papá Romeu Mike Serra Golf, mantém as condições visuais, corredora cheia. Ciente, o Mike Serra Golf. Escopia. Escopia, autorizado Guarulhos, 360, Pedro 21. Decolada pistão 1-0, primeira curva à direita, árvore, transição eleva. Controle 119, decimal 35, transponder 5064. Ok, 923, autorizado Guarulhos, 360, decolada pistão 1-0, curva à direita, árvore eleva, 1935, controle 064, transponder. Confirmando, 5064. 5064, no 923. 923, correto, chama o posicionamento. Chama lá. Para o táxi da 3179, 225 a bordo, autonomia 0400, Galeão. 225, 0400, Galeão, da 3179, táxi autorizada, via parte 1, 1, 20 e alto. Ponto de espera da 10 Torre, 1862, 8104. Observa o aeroporto da companhia que está ingressando na Juliette 05. Patinho na NGA Alfa, observando o Airbus, vai. É o ponto da 10, monitora 4208, contato radar, sul para o nível 370, saída PUCA. 370 PUCA, 4208. Oxana M312 estabilizado. Estabilizado, puxa o sonar, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 5345. Descendo a 150, tem essa informação aqui. Aguarde o objeto. Na M312. Jet 5826, zonificação autorizada de chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, 5826. Mais leste Romeu. Autorizado ILS 498. Autorizado, final ILS azul 498, abaixo para a troca de frequência. Trip 35217, seu solo aos 32, por gentileza, agilize a liberação direita e chame o solo em 121 decimal 9. Tenha um bom dia. Só 298, chame torre em 1-9, decimal 6. 1015 agora. Modalidade pouso da 1-0, SNM 32, embaixado travado. Azul 4298, beleza. 4298, aguarde pista livre, que negar 1015. Guarulhos, autorizado, 340, Presulu 44. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, Nandael, Leda, Eudes. Controle 119, decimal 35, transponder 5065. Copiando a ela, 2:55, qual é o B? 40, 345, tá autorizado, parte 1 no Índia, Alfa. Bom dia, senhor, também. Trip 5217, vai dar passagem ao tráfego da companhia após o ingresso Juliette para remoto no 3. Faz a passagem do tráfego, ingresso Juliette, remoto no 3. O Chileiro 6312, me escuta? 6312, me escuta. Alfa Juliette pro 1-0. Alfa Juliette pro 1-0. Foi um tráfego que chamou o salvo, puxa. Brasília autorizado 320 via Upper Whisky 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda com direção Nizza. Controle 119, decimal 35, transponda 5073. Finalizou 320 via Upper Whisky 1-0. Decola da pista 1-0, primeira curva. A esquerda, feita com os dois de Sandrita. O controle Salvador em 1-0 graus com 9 graus. Autorizado, para iniciar de imediato? Gente, autorizado de um ataque. O 63 não vai estacionar, vai ter que manter antes da Juliette. 8 no solo aos 37, libera a direita, chame o solo em 121.9, tenha um bom dia. 129, libera a direita, 129, solo azul, 4-2-2, obrigado. Por transição elefa. Árvore elefa? Isso, árvore após elefa. Obrigado. Salvador, Azul 4298 livrou. Azul 4298, mantém a taxa Juliette. Taxa Juliette, Azul 4298. 208, bom dia. Vitorinha Juliette decolou aos 38, chame controle 1935, bom dia. 1935, Vitorinha Juliette, bom dia. Controle Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette. Papatango, Vitorinha Juliette, mantém as condições visuais, mil pés, corredor da Serra. Visual, mil pés, da Serra, Vitorinha Juliette. 1179, decolou aos 38, controle 1935, bom dia. 1935, bom dia. Salvador, bom dia, 3179. 3179, contato radar, flua para o nível 340, saída da Euleda Hilda. Saída da Euleda, por gentileza, poderia voar Leda e nível final 280. Da presente, voo Leda, aguarde coordenação para o nível. Presente, Leda da presente, 3179. Então, para ingressar no portão do senhor, tem que aguardar o tráfego taxiano. Passaria 2223, taxa autorizado Pat 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, no 862, altímetro 10 no 4. Chamada 6312, da passagem a passarela faz ingresso Juliette 10. Mais o 1498 é taxia via Alfa, Juliette no 08. Juliette 08, azul 4298. Flora, Mike Echo, Mike Echo Kilo, está 10 mil. Preciso abandonar mil para gente. Papai Romeu, Mike Echo, desce para o estúdio de tráfego, chama a torre em 1 no noite desse momento. Correção, mantenha a minha escuta. Kilo, manterá sua escuta, abandona mil para 500. Papai Romeu, Mike Echo Kilo, tráfego, 10 horas, 7 milhas, um Papa Alfa 32. Está subindo para 1 no meu pé. Ok, estamos já certo aqui. É 2104, 5 tráfego da passaria do Livrar Retaguarda, autorizado, chama táxi. Pode passaria do carinho do aquela táxi na 209. P5345 decolou aos 41 no controle 1935, bom dia. 1935, bom dia, boa Páscoa. Prossiga mais, Leste, meu. Gente, mais violente, Romeu. O passareiro 2223, autorizado a linha decolada 10, vento é 100 graus com 8 nós. 5345, contato radar, para o nível de voo 380, saída da EOL.